Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Elvio do Desconto Stop e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês alguns cupons de desconto da Casas Bahia que nós temos hoje no nosso site. Para conseguir os cupons, basta que vocês usem o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo e venham até essa página do Desconto Stop. Nela nós centralizamos todos os cupons da Casas Bahia e eu faço um alerta. Você pode não estar assistindo esse vídeo em um momento diferente da data de hoje. Hoje é 14 de abril de 2021. E como esse vídeo fica publicado por longo tempo, você pode se deparar com uma lista diferente de cupons no nosso site, entendeu? Então, os cupons que eu estou mostrando agora, eles são os cupons que estão funcionando nesse momento, tá? E mais no futuro, isso pode mudar. A Casas Bahia ela tem uma dinâmica muito intensa de atualização de cupons. Então, todo dia está chegando um cupom novo da Casas Bahia. Então, você precisa verificar o cupom que vai estar valendo no momento da sua compra. Por isso, é importante você usar o link que está na descrição do vídeo e vir até aqui no nosso site para conseguir coletar os cupons certos. Tá legal? Então, quais cupons nós temos hoje? 20% em produtos selecionados, eu vou mostrar a lista para vocês lá, que tipo de produto tá, esse cupom está funcionando. 10% em produtos de cama, mesa e banho. Tem outro cupom para 20% em produtos selecionados, só que vejam, eles são listas diferentes daquele primeiro cupom lá de cima com esse terceiro aqui. Tá? Tem outro cupom de R$ 200 de desconto em eletrodomésticos, R$ 100 de desconto em eletrodomésticos, 15% em bolas. E depois também tem um cupom de 30% em móveis. Então, esses cupons estão funcionando hoje, tá, pessoal? Esses que de validade indeterminada, eu não sei se eles vão cancelar no final do dia de hoje, se eles vão ficar valendo até amanhã, vão ficar mais uma semana, eu não tenho controle sobre isso. E aqueles que estão com a data determinada aqui, a gente tem uma previsão de quando eles expiram, tá legal? Bom, para usar o cupom, o que vocês precisam fazer? Basta clicar aqui em ver cupom. Tá? O nosso site vai exibir uma janela como essa aqui. Aí você clica em copiar para copiar o cupom e depois em ativar o desconto. Por que clicar em ativar o desconto? Porque aí o Desconto Stop direciona vocês para a página da Casas Bahia onde tem os produtos nos quais o cupom funciona. Tá legal? Então, se vocês observarem o menu aqui da esquerda, tem muitos produtos, né? São 15.552 produtos onde esse cupom está funcionando. Então, a lista é extensa. Né? E tem eletroportáteis, móveis, ferramentas, produtos de beleza e saúde. A lista é grande. Não vou passar tudo aqui com você, senão a gente vai ser um trabalho muito lento. Né? E aqui, se vocês clicando aqui, são os produtos que estão com cupom de 3%, 5% e assim sucessivamente até 20%. Tá? Então, de acordo com o valor do produto, o tipo do produto, eles dão um valor de desconto diferente. E agora, vamos ver o cupom funcionando? Aqui, já coloquei esse secador de cabelos Gama no carrinho de compras. Tá? Eu coloquei um produto qualquer, aleatório, só para demonstrar para vocês. Né? Inseri o cupom nesse campo aqui, ó, insira seu cupom. Cliquei em utilizar, o valor do produto R$169,90, inclui um desconto de R$8,50, o valor final foi para R$161,40. Observe que quando eu removo o cupom, o preço subiu para R$169,90. Tá legal? Então, os cupons estão aí funcionando, espero que ajude vocês a economizar. Se gostou do vídeo, peço que você curta aqui, se inscreva no nosso canal. E também, se você gosta de receber desconto no WhatsApp ou no Telegram, usa o link que está aqui embaixo e entra nos nossos grupos, que lá a gente envia descontos diariamente também, além do que está publicado no nosso site. Tá legal? Um abraço e até a próxima!